Rádio Mama Terra 96.0 com o Nil Luz Andarilho das Estrelas. Andarilho das Estrelas com Nil Luz, na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa de, em português e alemão, com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 live aus den Studios vom Mediencampus hier an der Finkenau. É isso aí, outro programa está muito bonito, mas que música interessante essa. Es ist beides sehr interessant, auch unsere Studiogäste sind sehr interessant. Fabio Kerouac, o Nil Luz. Exatamente. Fabio ist Poet und Nil Luz ist Musiker, Guitarist. É isso aí. Essa música realmente ela toca muito fundo no coração da gente. E como é que essa linha, como é que você chegou a essa música? Eu sinto um pouco de Minas Gerais lá no fundo, mas eu sinto um pouco de mundo, um pouco de andanças. É, obrigado.